Deus. Aleluia. Viemos nesta hora que a Deus adorar. Honra pra sempre o seu nome, pois és digno de louvor. Tão grande foram as coisas que nós ele operou. Sou grato sempre a ele que nos deu seu grande amor. Vamos louvar a Deus aqui, sempre a sorrir. Vamos louvar com todo ser, pois só ele tem o poder. Vamos louvar a Deus aqui, sempre a sorrir. Vamos louvar com todo ser, pois só ele tem o poder. Pra sempre o seu nome, pois és digno de louvor. Grande foram as coisas que nós ele operou. Sou grato sempre a ele que nos deu seu grande amor. Vamos louvar a Deus aqui, sempre a sorrir. Vamos louvar com todo ser, pois só ele tem o poder. Vamos louvar a Deus aqui, sempre a sorrir. Vamos louvar com todo ser, pois só ele tem o poder. Vamos louvar a Deus aqui, sempre a sorrir. Vamos louvar com todo ser, pois só ele tem o poder. Vamos louvar a Deus aqui, sempre a sorrir. Vamos louvar com todo ser, pois só ele tem o poder. Pois só ele tem o poder. Pois só ele tem o poder. Pois só ele.